vermelhão. Sem pé, hein? Porque pra ela tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou dizer, tento desenvolver. Se eu parar pra te perguntar, tudo que eu vou fazer, mano, tudo que eu vou dizer, tento desenvolver. Se eu parar pra te perguntar, chego em casa de mansinha. Tomo cuidado com o passo pra não acordar a fera. Sei que se acordar dá zico, até madruga virado, calma. Sei que ela não bate palma, se eu te encontro eu perco aula. Te levo ao cine e vi que tu não curtiu. Comprei um DVD piratinha, mas tu não assistiu. Não driblo teu lá, eu te ligo, eu te chamo, eu te peço. Não posso, pongo, se é preciso eu paro e recomeço. Mas tudo que eu vou fazer volta à discussão. Eu paro, medito, penso no conflito do X da questão. Que eu sou livre, aqui não tem corrente não. Que eu sou mais eu, rap é, e tô sempre presente. Cê entende que independentemente minha voz, registro o que deu certo, o que deu errado entre nós. De cada pelota de raca que pinga, peneirou meus lençóis. De cada momento que a gente teve a sós, cê tá ligada que é nóis. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou dizer, tento desenvolver. Se eu parar pra te perguntar, tudo que eu vou fazer, mano, tudo que eu vou dizer, eu digo que não pode, é por isso que ele faz. Quando eu não atendo é ele quem corre atrás. Ele acha que eu não vejo, mas vejo muito mais do que ele pode ver. Ai, ai, se ele tiver presente é meu presente ver. Se ele tiver contente eu não vou me conter. Me diz que tem a ver, cê quer pagar pra ver. Não vou deixar me envolver. Se eu digo que não pode é qualquer coisa do tipo, mexer nas minhas coisas e discutir comigo. Me dizer que eu não posso mais ter amigos. Não faz isso comigo, quer dar uma de bandido. Sai com os amigos e amigas, eu como fico. Em casa de chapéu nunca fez o meu tipo. Eu tentei mas não deu pra isso passar batido. Não tem a ver comigo, meu tempo tá tão corrido. É tudo isso que eu vou fazer, não pode não. Tudo que eu vou dizer,